Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio. E agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 26 de setembro, o primeiro domingo da primavera brasileira, e realmente está uma linda manhã aqui em Santa Bárbara do Oeste, o céu um pouquinho nublado, mas uma temperatura muito agradável. E é com essa bela imagem do Parque dos Ipês, que é lindo, vocês precisam conhecer, é que estamos a postos para começar mais um dia de estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar e trazer a vocês. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, com um prazer imenso, nós temos que agradecer a Deus por estarmos participando desse programa. Essa semana que passou, nós tivemos o prazer de fazer uma palestra lá em São Paulo, no Centro Espírita, onde nós conhecemos a doutrina dos Espíritos. E realmente foi uma convivência muito boa. Eu lembrei lá com o pessoal dos tempos, né? Como se desenrolaram aqueles tempos, a minha incipiente conhecimento do Espiritismo e tudo que rolou naquela época foi muito gostoso. Né? Relembramos. A palestra, inclusive, nós colocamos aí o vídeo. Aqueles que quiserem participar conosco, o único probleminha é que o som lá não é muito legal, mas a história é interessante. Um bom dia a todos e que nós possamos fazer um ótimo programa. Parabéns, Luiz, muito obrigado, viu? Bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo, bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão conosco aí pelas ondas da internet. É onda da internet, não é não, né? É também, né? E agora não sei mais. Agora não sei mais. Nós temos que nos atualizar. É, mas que bom que todo mundo já está com a gente, já está chegando muita gente dizendo bom dia para nós. Olha aqui, ó. A Cidinha Salvador, a Elizabeth Cruz, a Deise Caçaniga, a Fernanda Elisa Pupim, Giovanete Guidolin, Denise Guevara, Vilma Belegardi, Wilson Roberto Scarassati, Zé Rodrigues, Silvia Varicache, Noeli Pereira, todos esses aí, bom dia. E bom dia àqueles também que não falaram bom dia por escrito. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje tem o título de Revoluções do Globo, assim como é o início do capítulo 9, né, do livro Gênesis, Revoluções do Globo. E quando eu estava relendo esse capítulo, eu lembrei de um comentário do Haroldo Dutra Dias e que eu aprendi com esse comentário dele, quando ele se questionou assim, ele perguntando a si mesmo, por que será que o Kardec colocou tal tema no capítulo tal? Qual a importância disso? Então, interessante, o Haroldo Dutra Dias, perguntar, questionar, refletir, o porquê aquele tema Kardec tinha dado tanto destaque. E aí, fazendo uma transposição, uma cópia dessa ideia, dessa conduta do Haroldo, eu também fiz o mesmo pensamento. Né? Por que será que o Kardec se aprofunda, ele extrapola, ele estuda bastante a astronomia, a geologia, trazendo isso num livro espírita? E foi isso que eu escrevi nessa introdução, nesse editorial do programa de hoje, Revoluções do Globo. O planeta Terra tem a sua história, o seu começo e as suas transformações. que aos poucos vai sendo decifrada pela geologia. Tudo o que aconteceu compõe a sua história. Tudo o que se conta sobre a formação da Terra são percepções mais ou menos certas, mais ou menos verídicas. São opiniões prováveis. Essas opiniões traduzem evidências científicas e percepções sobre o passado do mundo. Ninguém detém o conhecimento absoluto do que aconteceu. Na versão bíblica da formação da Terra, assim como os avanços da geologia, são verdades parciais que poderão ser confirmadas ou não ao longo do tempo. Mas merece destaque a incansável busca de Allan Kardec para ter um entendimento mais próximo da verdade, libertando-se do olhar fixo do materialismo e sem a roupagem simbólica da Gênesis bíblica. Então, esse foi o meu entendimento sobre essa busca incansável do Kardec em esmiuçar detalhes, idade de montanha, o que tal tecido, porque tudo ele tenta explicar e trazer à luz da doutrina espírita. Pois bem, meus amigos, dessa maneira fazemos a introdução e passamos já à leitura do... começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é a leitura do livro Fonte Viva, de Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. E hoje selecionamos o capítulo 155, Aprendamos a Agradecer. E você que está com o livro em casa, aí abra na página, fica mais fácil de reter os ensinamentos lendo o livro também, né? E Emmanuel seleciona uma frase de Paulo, que está na Epístola aos Tessalonicenses, quando Paulo escreve assim: em tudo, dai graças. E o Emmanuel, certamente refletindo nesse texto, nessa frase, escreveu assim: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir a gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. Luiz. Geraldo, eu duas frases que me lembraram muito com a leitura desse texto. Uma do nosso amigo Allan: distraído vamos vivendo, né? O Allan fala muito essa frase, e é realmente: distraídos vamos vivendo, sem prestar atenção nas coisas, né? E são coisas maravilhosas que nos cercam. Aliás, inclusive, a nossa imprensa ela critica muito a questão da violência na televisão, né? Que a gente fica assistindo, daqui a pouco se acostuma com aquilo. Então, é um problema que nós vivenciamos, é se acostumar com as coisas. Por outro lado, eu lembro sempre de uma música da igreja presbiteriana, de onde eu aprendi o início do Evangelho, que ela diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Né? E é realmente muito bonita, muito poética e muito real, né? Porque por a gente se acostumar com as coisas, não prestar atenção com as coisas, a gente passa por elas e nem detecta a sua existência. Nós temos que... Essa música nos chama a prestar atenção, a observar, enumerar, né? Anotar, para que a gente possa ter consciência de tanta bênção que nós recebemos. Essa semana eu postei uma frase nas redes sociais a respeito do nosso anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda, a doutrina é muito explícita com relação a isso, né? E quantas vezes a gente se encontra em situação difícil, e aí surge a situação e a gente não espera a hora de ver a mãe para contar aquilo e pedir socorro. E o anjo da guarda está ali ao lado. Então, nós não nos habituamos com a existência do anjo da guarda. E você vê, é uma proteção que cada ser humano recebe, permanece ao seu lado, e às vezes a gente passa por uma situação difícil, demora a encontrar um coração amigo para chorar, né? Com o anjo da guarda ali gritando no nosso ouvido: ô, meu querido, eu estou aqui, eis-me aqui, né? E a gente deixa passar exatamente por isso, porque a gente não se fixa nas coisas comuns que ocorrem com cada um de nós a cada segundo. Então, que a gente sempre reserve um tempo de reflexão sobre essas coisas. Lembra cada minuto seu o que acontece que você não percebe e não enaltece. Quando nós nos acostumarmos a valorizar essas coisas, nós aprenderemos mais a agradecer. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Interessante. Alan, o que você tem a dizer sobre aprendamos a agradecer? Rapaz, você sabe que o Luiz trouxe uma poesia e eu vou trazer outra. Né? Engraçado que a hora que ele falou da poesia, eu lembrei, antes dele falar da poesia, eu já estava lembrando da poesia da Alta de Souza, que eu adoro, que chama Mensagem Fraterna. A Alta de Souza fala assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, o que acontece? Nós, muitas vezes, somando a esse texto lindo do nosso querido Emmanuel, né? Aproveitando que o Luiz citou, né? Nós vamos vivendo muito distraídos, né? Muito distraídos, e a gente só consegue reclamar do que não tem, só consegue reclamar do que acontece, só consegue achar jeito de viver com amargura, né? A gente foge do agradecimento, foge do agradecimento. Há muitos anos eu rezo pelos outros, eu peço pelo outro, e para mim eu só agradeço, porque tudo aquilo que acontece comigo, eu tento ver o que eu tenho que aprender com aquele movimento, sabe? Não reclamar daquele movimento. É lógico que tem dia que a gente está cansado, é lógico que tem dia que a gente também está angustiado, é lógico que tem dias que a gente não consegue viver dessa maneira, mas o meu esforço é nessa direção. É um esforço de buscar agradecimento e não petitório, sabe? Não rezar pedindo por mim. Eu peço sim, e rezo sim com muita gente, para que essas pessoas possam ser intercedidas por espíritos, auxiliadas e tudo mais. Agora, veja só, antes do programa, gente, nós estávamos comentando, o Geraldo vai ser avô pela primeira vez, e está lá o Henrico, né? Ele está se formando na barriguinha da filha dele, e nós estávamos falando da riqueza que é o processo da formação embrionária, da formação do feto, da formação do bebê, até a gente nascer. Quantas especializações de células, quantas enzimas envolvidas, perispírito regendo tudo. E, logicamente, uma criação fantástica de Deus para que tudo isso aconteça. Chico, ele fala que a gravidez é um segredo da mulher com Deus, né? Nós, homens, não temos nem muito como explicar isso, né? Mas é a coisa mais rica que tem, a coisa mais linda que tem a gravidez. Então, nós observarmos a riqueza da nossa vida, quanta gente, quantas pessoas trabalham e trabalharam para a gente estar aqui hoje. Quantas pessoas nos auxiliaram em quantos momentos mais da nossa vida. Temos que pedir? Temos que reclamar? Ou apenas agradecer a divina providência? Eu escolhi agradecer. Muito bom, Alan, muito bem lembrado aí, muito obrigado. E como você citou... Ô, Geraldo, diga. Só está me ocorrendo uma coisa aqui disso que o Alan está falando. Sim. Se nós aprendermos a agradecer, não vai dar nem tempo para reclamar. Sem dúvida. Está certíssimo. Eu já falei aqui uma vez, e tentando trazer isso para o Espiritismo, ou trazendo para o Espiritismo, quando eu entrei na residência médica, o meu professor, o Dr. Júlio Sanderson, a primeira frase que ele disse aos residentes novos: vocês estão chegando com a consciência ingênua sobre cirurgia, e daqui a 2 anos e meio eu quero que vocês saiam daqui com a consciência crítica. Então, a mesma coisa eu digo ao Espiritismo. Nós devemos sair da consciência ingênua e ter a consciência crítica. Ou seja, para ter a consciência crítica, precisa ler, precisa estudar, precisa discordar, precisa concordar, precisa seguir adiante. Mas isso não basta, só a consciência crítica. É necessário que tenha a sensibilidade e o sentimento para agradecer. Porque o agradecimento, acredito eu, é mais fruto da sensibilidade do que da consciência crítica. O agradecimento implica movimentar energias do coração. E eu sempre, para mim me faz bem, toda vez que eu pego Fonte Viva e abro, para mim eu tenho a imagem como se eu estou numa sala de aula e o Emmanuel chega, olha para o grupo e fala: vamos ver qual que é a parte mais fraca que esse grupo tem. Ó, eles não sabem agradecer. Aí ele fala para nós, e eu estou entre esses alunos: aprendamos a agradecer, porque vocês não sabem ainda. Por quê? Porque não existe o sentimento desenvolvido. Não existe a consciência crítica. Então, aprenda a agradecer. E ele fala uma frase que eu acho muito interessante, que era nessa segunda parte, quando ele fala: nada existe insignificante na estrada que percorremos. Se você prestar atenção em tudo na vida, nada é insignificante. Nada é de segunda ordem, tudo é de primeira ordem. E nós estamos inseridos num contexto de primeira ordem. Mesmo que o nosso mundo seja de provas e expiações, é um mundo de provas e expiações com oportunidades de primeira ordem. Eu acredito que, ao desencarnarmos, uma das percepções que acho que vai chegar para todo aquele que desencarna é ter esse entendimento, essa percepção, que nós somos muito mais ajudados do que nós merecemos. E você vai ver que muitos dos méritos que você teve na vida não foram méritos só seu. Com certeza, tinha os anjos guardiões nos ajudando. Então, na realidade, o nosso mérito é muito pequeno. Aquilo que nós achamos que, eu sou o doutor, isso daí é uma coisa que não vale nada ou quase nada. No mundo espiritual, o André Luiz chegou com toda a capacidade que ele tinha, o título dele aqui na Terra não era nem lembrado, ou muito pouco lembrado. Então, o que vale é aquilo que você faz pelos outros. Esse estado de coisas é que nos faz entender a necessidade de agradecer. Mas muito bem, meus amigos. Ô, Geraldo, diga. Além de agradecer todos os nossos amigos que sempre estão com a gente, hoje tem um amigo aí, ó, o Alfredo Luiz Costa, direto de Mossoró, Rio Grande do Norte. Nossa! Bem-vindo, Alfredo, viu? É, a gente, essa internet é maravilhosa, né? A gente nem sabe como que a gente chega lá, né? Alfredo, divulgue o nosso programa aí. A minha família é do Ceará, de Fortaleza. Mossoró é pertinho do Ceará aí. Um grande abraço. O Vadimé com Espírita é muito conhecido no Nordeste. É? É! O Espírito. Nós, as notícias nossas chegam muito assiduamente no Nordeste através do Vadimé com Espírita. Muito bom. E, logicamente, agradecendo a todo mundo que eu ainda não falei bom dia, né? Bom dia aí, ó, para Isa, para Regina, para Cleveli, para Cacilda, para Vera, para Lavínia, para o Margato, para Arlete, para Nádia, para Sandra, para Eurideia, para Isabel, nossa querida Isabel, que desde o começo está com a gente, ela e o Margato, Francisco Moretti, Cida, o Wagner. E a Isabel hoje está muito contente, porque o Corinthians dela bateu no Palmeiras do Geraldo ontem de 2-1. Ih, Geraldão, olha lá. Prefiro falar de assuntos melhores. Pessoal, vamos começar o segundo bloco aqui. Ele até mudou de assunto rapidinho. Melhor, né? Melhor. Parábolas e ensino de Jesus. E todos os capítulos são muito bons. A gente sempre dá o destaque num capítulo do dia, né? Mas esse é um dos capítulos em que, para mim, parece que mexe mais. Assim, é uma coisa muito, muito interessante, que se chama a Ceia Pascual. Todos nós devíamos pegar o Novo Testamento e ler em todos os evangelistas essa história do que aconteceu na Ceia Pascual. E aqui o Caibá, ele coloca o texto do Evangelho de Lucas, o texto do Evangelho de Mateus, de Marcos, e depois ele discorre de maneira até brilhante, bastante brilhante, sobre o entendimento dessa Ceia Pascual. Então, para que as coisas fiquem objetivas, eu vou ler só esse primeiro texto, que é do Evangelho de Lucas. Em geral, lemos muito de Mateus, né? De Marcos. E depois Luiz e Alain fazem os comentários. Acho que todos se lembram da Ceia Pascual, então eu vou ler. Abre aspas. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho ansiosamente desejado comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que nunca mais a hei de comer, até que ela se cumpra no reino dos céus. No reino de Deus. Depois de receber o cálice, havendo dado graças, disse Jesus: tomai-o e distribuí-o entre vós, pois vos digo que desde agora não beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando pão e tendo dado graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, tomou do mesmo modo o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que será derramado por vós. Fecha aspas. Esse é o texto registrado no Evangelho de Lucas sobre a ceia pascual. Luiz, qual o seu entendimento sobre isso? O meu primeiro entendimento que eu queria enfatizar aqui, né? Nós estamos colocando a candeia sobre o alqueire. Estamos falando ao nosso público. Isso aqui que nós vamos comentar é uma pincelada sobre esse texto. Vocês têm que ler o texto que o Caibar escreveu. São 3 ou 4 páginas maravilhosas, elucidativas. Nós só estamos dando uma amostra para dizer assim para vocês, vá lá e leia. Né? É isso que nós procuramos fazer, remeter o ouvinte à origem, para que ele beba na fonte todo o conteúdo que aquela fonte traz. As igrejas tomaram esse texto para justificar a salvação pela graça. Então, elas dizem que o sangue de Jesus lavou os nossos pecados. Os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e os pecados futuros. Então, a igreja entende que nós não temos mérito nenhum para conseguir a nossa salvação. Nós somos salvos pela fé em Deus. Então, ela nos exime de responsabilidade. E o Espiritismo não concorda absolutamente com essa tese. Até porque o próprio Evangelho é muito claro. A cada um segundo as suas obras. Jesus define muito claramente isso. Ninguém vai ganhar nada de graça. A igreja faz essa colocação. Hein? A sua imagem. Deu uma travada a sua imagem. Mas já voltou. Tá. Ela acredita numa vida única. A doutrina espírita, ela explica a respeito das reencarnações. Então, a lei é muito clara. Ajuda-te, os céus te ajudarão. Ação e reação. Causa e efeito. Então, não nos remete em hipótese nenhuma para um inferno que a igreja considera existir e para o qual vão aqueles que cometerem faltas, que não tenham fé. A igreja condena ao inferno o ser humano. A doutrina espírita mostra que cada um de nós é um Deus, segundo os profetas. E todos nós chegaremos à perfeição, como Jesus. E Jesus, quando se defendeu por dizer que Deus era seu pai, ele diz aos sacerdotes, se os profetas chamaram deuses a todos os cidadãos, por que que eu, a quem o Pai santificou, quer dizer, o Pai tornou santo me ajudando através das minhas reencarnações a cumprir o meu desenvolvimento, a minha evolução. Então, vocês vejam, a doutrina espírita considera esse sangue, esse corpo de Jesus, a letra que viria a ser trazida dos céus como trigo, pelos anjos. A palavra espírita explicando aquilo que Jesus nos diz. E o seu sangue é o espírito, esse espírito da compreensão, esse espírito que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, leiam o texto de Carbachutio. É um texto maravilhoso que nos mostra exatamente o significado da ceia pascual. Não adianta nada lembrar da ceia pascual e não ler, inclusive, aquilo que o Caibar recomenda, no capítulo 13, 14, 15, 16 do livro de João, para que lá você veja tudo aquilo que prenunciou a ceia e que Jesus enalteceu, que é o estudo, que é a fé, que é a prática e o amor de Deus. Então, a leitura desse texto é fundamental para todos aqueles que nos ouvem. Vocês ouviram de nós uma parcelinha disso. Agora lá vocês têm o texto para enriquecer o seu conhecimento. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz, essas reflexões. Alan? Meus queridos, eu queria dar uma ênfase à última frase dos comentários de Caibar. A lição da ceia e do lavapés, que acabou sendo no mesmo acontecimento, é a lição do amor, da humildade para a aquisição das glórias vindouras. Então, Jesus, nosso mestre, que já havia demonstrado todas as habilidades possíveis dentro da ideia do amor, nos apresenta naquele lugar, naquela hora, naquele momento, que esse amor, para ele realmente ser vivenciado, ele deve ser vivenciado com muita humildade, com muito respeito, com muita doçura, né? A grandiosa lição dele é sobre essa doçura para a gente fazer as coisas. Eu vejo, às vezes, muito, infelizmente, ainda hoje, a pessoa ela pode não concordar com o ponto de vista do outro, mas ela não pode se armar para lutar contra essa outra pessoa. Ela precisa se humilhar. Humilhar no sentido de, olha, eu não sei tudo, gente. Será que não pode ser da seguinte maneira, né? Nós tivemos aí Gandhi, por exemplo, que nos trouxe a lição que o amor transforma. Vivendo, o amor transforma. O amor é possível de transformar. Ele mudou um regime capitalista como o da Inglaterra. Ele conseguiu convencer a Inglaterra de que eles podiam ceder um pouquinho, né? Sem levantar uma arma, só através de amor, só através da paz, nós podemos discordar uns dos outros, mas nós temos que diminuir o espírito de contenda. Nós, na Santa Ceia, encontramos, né, 12 apóstolos diferentes entre si, cada um com características muito humanas, convivendo com um mestre como Jesus. Eu não sei se eu daria certo ali convivendo hoje com Jesus assim, não sei. Imagina naquele tempo, há 2000 anos atrás, é difícil. Jesus, um espírito puro, logicamente, é exigente de que você corresponda, né? Você foi escolhido um dos 12 apóstolos para estar aqui comigo numa ceia. Quando a gente quer reverenciar alguém, o que a gente faz? Convida para um almoço, para um jantar, não é assim que a gente faz? A gente vai fazer uma festa, chama, sempre tem alguma coisa para comer e tal. Não é em volta da mesa que a gente se congrega, né? Não é em volta da mesa. E eu outro dia, eu estava fazendo assim uma figura na minha cabeça, né? Porque, olha só, Jerusalém, que é onde isso estava acontecendo ali, é dividida hoje pelos islâmicos, cristãos, católicos e judeus. Eles brigam porque tem uma regiãozinha ali que é santa para os três. Aí outro dia eu fiquei pensando, né? Eu falei, será que não é de propósito isso? Será que ali não devia ser colocada uma mesa para os três sentarem juntos? Porque, olha só, se somar os islâmicos, os católicos e os judeus, nós vamos estar com uma quantidade de religiosos do mundo muito grande, né? Vai faltar poucos daí, né? Será que se esses três fizessem de santa a mesa de Jesus, né? Essa mesa, eu pensei justamente na mesa. Eu falei, eles reverenciam onde ele foi enterrado, eles reverenciam aonde ele fez o caminho para a cruz, eles reverenciam aonde ele foi crucificado, eles reverenciam tudo isso, mas ninguém reverencia o lugar da mesa da Santa Ceia. Eu falei assim, mas meu Deus do céu, engraçado que eu estava pensando nisso essa semana, Luiz, e é interessante, né? A gente trazer, eu não sabia qual que era a próxima lição aqui desse livro, né? E para mim é isso mesmo, é a lição do amor, né? Já pensou, Luiz, que legal, na interseção das divisas daquelas três religiões ali em Jerusalém, a gente construiu uma mesa, e tem que ser logo de concreto, né? Para não ter como empurrar para lá e para cá, né? Tem que ser fixa. Será que Jesus precisaria voltar de novo para promover isso, né? Nossa, será senhora. Que os próprios homens não podem tomar essa iniciativa? E assim, detalhe, em memória dele, vamos nos reunir, discutir, né? Acertar as nossas diferenças. Né? Sabe, eu tô lendo um livro de um filósofo chamado Gilles Deleuze. E ele tem um livro com o título Repetição e... meu Deus do céu! Sumiu o nome da cabeça aqui. É tão fácil o livro. Espera aí. Vamos lá. É importante isso. Gilles Deleuze. Imagens. Espera aí que eu já vejo já, viu? Enquanto você procura aí, Alan... Eu vou contar só a minha viagem essa semana para São Paulo. Eu fui visitar o Centro Espírita, onde eu conheci o Espiritismo. Isso é fantástico. O vídeo está disponível no meu Facebook, aqueles que quiserem assistir. O som não está lá muito legal, mas é interessante, que tem muita informação importante ali. E é tão bom. Não deixa de chamar. Achei. Não deixa de ser uma volta importante para nossa origem, né? Respeitar as origens. Né? O livro chama Diferença e Repetição. Lógico que é muito filosófico, eu não vou entrar aqui na tentativa de explicar. O cara escreveu um livro enorme que eu estou tentando ainda ler, absorver. Mas um conceito básico é o seguinte: será que essa repetição dessas discussões sequenciais entre religiosas, interreligiosas, não deveria ser substituída, né? Será que a gente não pode fazer o diferente, que é conversar, né? Alan, a gente fala muito de leitura aqui, né? E eu fiz uma pesquisa nessa minha palestra. Quem já tinha lido aquele livro da Sueli Calda-Schubert, Obsessão e Desobsessão? Uma pessoa na palestra levantou a mão. Uma pessoa. Chega a ser assim, ser uma vergonha, né? Porque... Se eu tomar a iniciativa de ler sobre o islamismo para saber em que eles acreditam, ler sobre os judeus, saber sobre em que eles acreditam, eu vou encontrar muito ponto comum que vai favorecer o entendimento. Mas, claro, é exatamente isso. Tá, falta para a gente respeito. Né? A hora que a gente conseguir respeitar o diferente, nós vamos crescer como seres humanos. Falta respeito pelo diferente. Então, eu só para o Geraldo ficar dentro da ideia, Geraldo, eu essa semana... Eu estava pensando, olha que engraçado, eu não sabia nem o texto que você ia trazer hoje, porque não fico vendo ali, né? Do Caibar, né? E eu estava pensando, eu vi uma imagem na televisão, né? Porque ali em Jerusalém se cultua muito a lugares sagrados, mas normalmente lugares sagrados da dor de Jesus, né? Porque no entroncamento entre judeus, cristãos e islâmicos não se constrói uma mesa, logo de concreto, né, para eles não tirarem do lugar, uma mesa uma mesa para que se sente à mesa e volte a ter uma santa ceia entre eles, e com essa santa ceia volte a humanidade para se amar, né? Para que a gente nos ame uns aos outros, né? Está faltando mais amor na vida, a gente tem que se amar mais, gente. É essa a grande lição, Alan, da Santa Ceia. Eu ia comentar, que acabou que deu um pico de energia, esqueci de colocar na tomada aí. Mas, assim, dos ensinamentos que o Espiritismo traz ao mundo é que ele respeita a liberdade de pensar. Existem instituições que defendem e que respeitam isso, mas tem instituição que não defende. Tem instituição que fala assim, você tem que acreditar como eu acredito. O que eu disse, isso é a verdade, não aceito contestação. O Espiritismo não, ele aceita a liberdade de pensar. Eu acho que isso é um dos grandes legados da doutrina espírita. O segundo comentário que eu ia fazer, eu tenho me habituado, em qualquer livro, em qualquer texto que eu vá ler, ver o contexto em que aquilo foi feito, escrito. Quando você pega essa ceia pascual, vai no Novo Testamento e vê o contexto onde isso aconteceu, você vai começar a entender melhor as metáforas e as figuras de linguagem que Jesus fez. Jesus não é uma coisa tão difícil de entender assim, né? Se num colégio, no primeiro grau, a gente estuda metáfora, o professor coloca textos, e é fácil fazer a interpretação. Por que Jesus vai ser difícil? É porque pensa-se um texto e quer que aquilo valha de acordo com a palavra que está ali. E não é assim, e não funciona assim. Então, é aquilo que nós dissemos no começo, é a consciência crítica. Você precisa ter a visão do que estava acontecendo. Aí você começa a perceber que Jesus não falou só para aquele momento. Ele falou para milênios adiante. E isso é perfeitamente compreensível. Fala, Alan. Geraldo, consciência crítica, sim, concordo totalmente, mas com amor. Sim. Porque a gente tem que ter autocrítica também. Porque senão eu só aprendo a criticar o outro, entendeu? Eu só me preparo de conhecimento para falar mal do outro. Sim. Eu não preparo de conhecimento para entender o outro. Então, a gente tem que desenvolver, assim, uma massa crítica, inclusive, sobre nós, para amar. Certo, perfeito. Né? É isso mesmo. Viu, ô Luiz, a Mari Alva, ela está perguntando qual é o nome do centro que você foi. Núcleo Espírita O Semeador, na cidade de Dutra. Aí, Mari Alva. A Thaís, sua filha, está mandando um beijo, viu, Geraldo? Olha, ela está lá em... Está lá em Portugal. Olha, Portugal. Temos um ouvinte de Portugal, pois, né? A nossa Lavínia fala aqui, ó, o monte onde foi encontrado, né? É verdade, que bela consideração, Alan, de colocar a mesa ali, né? Bom dia aos irmãos, programas do Espírito, muita paz e luz para todos. Luiz Carlos Bortola. Olha, gente, muito obrigado pela audiência, por estar conosco, por deixar seu comentário, sua pergunta, né? Aqui, ó, Thaís falando diretamente de Portugal, tá vendo? É, um beijão, Thaís, para vocês aí em Portugal. Isso é muito bom, né? Muito bem, meus amigos. Agora, 10h14, estamos aptos a começar o terceiro bloco, que é o bloco de perguntas e respostas. E eu vejo que é um tipo de bloco muito interessante. Hoje de manhã eu ouvi a Rádio Bandeirantes e dizendo que os programas na Bandeirantes que deram mais certo foram os programas de perguntas e respostas. Então, sem que a gente saiba, a gente vê que é uma coisa interessante. A gente disseca alguns assuntos em curto espaço de tempo, né? Quer falar, Luiz? Não, só lembrando do Pinga-Fogo, lembra? Pinga-Fogo, para aqueles que não acompanharam, ele se iniciou no início da noite e era previsto para terminar às 10 horas da noite. E ele foi até às 3 horas da manhã. Sim. O produtor mandou tocar, fazia assim, ó, vai tocando. Isso na televisão, né? Até hoje foi a maior audiência da televisão brasileira. Sem até dúvida. Hoje. Muito bem, meus amigos. O capítulo 9 que estamos inaugurando hoje, o capítulo 9 do livro Gênesis, trata das revoluções do globo. E eu me limitei aos dois primeiros tópicos, que são revoluções gerais ou parciais e a idade das montanhas. E como sempre eu faço, eu leio e fico pensando assim, por que que o Kardec entrou por aqui? Então, mais ou menos nesse caminho, eu acabei fazendo algumas perguntas que eu passo ao Luiz e ao Alan para decifrar esse pequeno enigma. E eu me dirijo agora ao Luiz, porque eu vejo esse pensamento de Kardec. As leis que regem o universo, elas são estáveis e definitivas? Isso é uma primeira pergunta. Segunda pergunta, a humanidade tem essa percepção da eternidade das leis que nos regem? Não, a humanidade não tem essa percepção. Mas as leis são estáveis. Quando há necessidade que Deus precise de um outro elemento, ele cria uma outra lei, né? E como nós já estamos aí há 4 bilhões e meio, ou 15 bilhões de anos, de anos que estamos, né, da criação desse universo, as leis, eu diria, são estáveis e definitivas. Para essa situação que nós estamos vivendo, em várias partes do universo, cada um vivendo uma situação. Se há de convir que nós temos planetas primitivos em alguma galáxia, né? Em muitas galáxias, temos provas e expiações, temos felizes e temos puros. Então, as leis devem ser definitivas e estáveis. Elas sempre se repetem. Então, o que nós precisamos aprender é identificar essas leis. A partir do momento que nós detectamos, identificamos e refletimos sobre essas leis, nós vamos ver que está tudo certo. Você vê que existe uma coisa que para nós é o fim do mundo, que é a morte. E a morte é a coisa mais natural que existe. Você estava mostrando aí o teu netinho chegando, né? Sim. O teu neto chega, ele fica 9 meses, né? Anunciando, eu estou a caminho. Aí, ó, nós chegamos nos 80 anos, aí começamos a anunciar, também estou a caminho. Então, não tem jeito. E às vezes nós pegamos de supetão. Nós, para chegar, chegamos anunciando. Mas para sair, nós às vezes pegamos de supetão. Mas é uma coisa natural. É entrada e saída. Chegada e saída. Então, nós temos que nos acostumar com isso. Nós confundimos as coisas. A gente pensa que a vida principal é essa aqui. Como nós vivemos por conta dos sentidos, nós nos iludimos imaginando que aqui está o principal. Nós não ainda entendemos que nós chegamos da espiritualidade e vamos voltar à espiritualidade. E aí, quando nós começamos a estudar o Evangelho, a gente começa a apreender isso. Quando Jesus nos faz refletir para que cultivemos o tesouro que a traça não rói, a gente identifica isso de uma forma plena. Todas as nossas aquisições materiais, inclusive os corpos físicos dos nossos netos, dos nossos irmãos, os nossos, a gente vê que é tudo aquilo que é matéria. É tudo aquilo que é temporário desse mundo que nós não carregamos conosco quando partimos. E nós também não tínhamos quando chegamos. Nós desenvolvemos, acumulamos e vamos largar aí. Agora, quando ele fala que é para cultivar o tesouro que a traça não rói, aí a gente entende, aí a gente assimila. Nós estamos aqui para desenvolver valores, desenvolver qualidades, desenvolver virtudes. E essas virtudes, uma vez desenvolvidas, é como o espírito, não retroage. Ela será trazida conosco na próxima reencarnação. Nós partiremos de um outro ponto mais elevado, por isso que o espírito não retroage, porque nós desenvolvemos virtudes depois da nossa chegada. E essas nós levaremos. E será o ponto inicial da próxima reencarnação. Aí tudo aquilo que nós desenvolvemos a partir dali, foi assim que Jesus chegou à perfeição. A quem Deus santificou. Ele se tornou um santo com a ajuda de Deus. É isso aí, Geraldo. Luiz, se você pudesse dar um conselho para que as pessoas tivessem uma melhor percepção dessas leis divinas, dessas leis eternas, qual o conselho que você daria para eles amadurecerem essa percepção? Buscar o conhecimento e praticar o bem. Porque, Geraldo, todos nós temos diferenças evolutivas. Tem pessoas que aprendem com mais facilidade. Agora, na busca do bem e do conhecimento, nós ampliamos o nosso patamar de compreensão. E a evolução não se dá da noite para o dia por um passe de mágica. Sim. Ela se dá por um esforço, né? O nosso esforço é procurar praticar o bem e conhecer. A partir do momento que a gente faz esse movimento, a espiritualidade dá o empurrãozinho que nós precisamos. Exatamente isso, Luiz. Muito bem. Ô Geraldo, eu queria comentar aqui da nossa da amiga Lavínia aqui, ó, que ela conheceu uma senhora judia em São Paulo que elaborou um projeto similar a essa ideia do Alan. O projeto propunha reunião na mesa das três religiões através da comida comum a cada uma delas. E ela, você captou isso daí, cara. Essa eu não sabia, Lavínia. E ela falou que vai procurar o projeto para mostrar para nós. Ah, eu quero ver. Eu vou ajudar essa senhora judia aí, viu? Olha como é interessante essa interação, né? É. Ó, eu acho que esse projeto foi feito uns 200 anos atrás e o nome do projetista era Alan. É uma dica, né? Mas só, se foi isso, é porque eu devo ter promovido o primeiramente a desassociação de todos. E agora eu tenho que reencontrar essa gente. Esse é o problema. Alan, eu fiz essa pergunta para o Luiz, que é a base para a pergunta que eu vou fazer para você. Tendo conhecimento, tendo a percepção da eternidade das leis, da estabilidade das leis, a pergunta eu faço a você. De onde vem a crença no milagre? Por que esse pensamento existe ainda hoje, num momento em que a ciência avança de maneira exponencial, desfazendo ilusões e crendices? Por que que ainda hoje, com tanto avanço científico, com tanta coisa informada, se acredita no milagre? Ô, meu amigo Geraldo, você sabe que a pergunta veio bem e você montou bem o Luiz explicando antes, né? Vamos pensar primeiro o que é um milagre, né? É um ato ou um acontecimento, né, que é fora da explicação das leis naturais. O Luiz acabou de explicar que a ignorância vem justamente do não entendimento das leis naturais. Então, quando eu vejo acontecer alguma coisa que a minha ignorância no sentido de limitação do conhecimento, a minha ignorância, ela não compreende, eu falo assim, meu Deus, isso aí é um milagre, porque está fora das leis que a minha ignorância me mantém. Então, como eu desconheço, né, aquele acontecimento, acho aquilo algo sobrenatural, fora das leis naturais, e logo identifico aquilo como um milagre. Muitas coisas eram milagre no passado, né? Muitas coisas. Muitas coisas deixaram de ser milagre justamente pela explicação do fenômeno. Mas, infelizmente, nós temos hoje em dia muita gente ainda presa nas ignorâncias das leis naturais e ávidas para que se derrogue as leis naturais para salvá-la de uma morte iminente, para salvar um ente querido da morte iminente, né? Então, assim, tem que acontecer alguma coisa, um milagre, para que não aconteça o que eu estou vendo que vai acontecer. Então, na realidade, acaba ficando algo assim muito, muito preso ao fantasioso, né? Ao desespero e à ignorância. Por isso ainda existe muito milagre. Nós temos aqui no Brasil, por exemplo, um analfabetismo da letra, né, muito baixo hoje. Mas nós temos um analfabetismo conhecido como funcional, que é aquele que a pessoa não tem capacidade de elaborar. Essa pessoa que não tem capacidade de elaborar, ela, o que ela não consegue entender, para ela vai ser um milagre. Vai ser algo assim, simples de explicar através de um milagre. É igual a história que a gente fala lá do buraco negro para a ciência lá nos céus. O buraco negro, como a ciência não dá conta de explicar, é algo, tudo vai para o buraco negro, né? Ah, não, isso aí é lá, um dia nós vamos entender, isso aí é lá do buraco negro, tá, então vai tudo para aquela região. O milagre acaba sendo uma coisa parecida daquilo que não tem explicação, né? E as pessoas ficam desesperadas em querer derrocar essas leis naturais para que se salvaguarde, que a pessoa continue viva, né? Você sabe uma brincadeira que eu fazia numa palestra, né? Que um dos milagres falados de Jesus é a ressuscitação de Lázaro, né? Que para nós hoje é uma explicação de uma letargia, uma catalepsia, alguma coisa parecida. E aí eu costumava falar na palestra, mas saibam que depois de um tempo o Lázaro também morreu, né? Mesmo ele tendo sido ressuscitado naquela hora, alguns anos mais tarde, que eu não sei falar quando, ele morreu, porque é da lei da biologia, o corpo vai morrer. Então, as pessoas às vezes ficam presas no milagre, mas esquecem da lei natural das coisas. A lei natural das coisas é nascer, viver, crescer, morrer, e no nosso caso ainda a gente acredita renascer ainda e continuar vivendo até o final dos tempos. Temos que fazer muita coisa. É isso aí, Geraldo. Uma das preocupações que eu tenho ao fazer as perguntas é incentivar todos aqueles que nos ouvem a ler mais. Quanto mais ler, quanto mais estudar, o milagre vai existir menos. Tudo é lei natural, tudo é que nós desconhecemos. Muito bem, dando sequência, Luiz, é comum entendermos que pela obra se conhece o autor. Você lê um livro, você sabe mais ou menos quem é o escritor. Então eu pergunto a você, o conhecimento das revoluções geológicas do nosso mundo, que Kardec aborda, nos permite conhecer um pouco mais do Criador? E uma segunda pergunta, as leis que equilibram o universo são inteligentes ou são meramente físicas, casuais? Geraldo, a primeira pergunta sobre conhecer o Criador. Eu acho que sim. A partir do movimento que você faz no sentido de conhecer como aquilo é feito, no capítulo de hoje, por exemplo, há uma reflexão que eu achei muito interessante, eu não tinha pensado naquilo. Quando há a formação de uma montanha, o que existe é uma força interna que soergue aquele solo, né? Eleva aquele solo, uma pressão violenta, e aí forma uma montanha. Né? Como se você botasse uma cunha debaixo de uma coisa, levantasse, você ia provocar aquela elevação. Aí ele chama a atenção, que não é você medir o solo daquela montanha que você vai medir o tempo que aquilo aconteceu. Porque quando você mede o solo, você vai medir o tempo da criação daquele solo que antes era plano. Então, por exemplo, ele podia ter 200 milhões de anos ainda se tornando plano e depois soerguido. Quando você fosse medir, ia ter 200 milhões mais o tempo que passou. E a montanha só foi feita depois dos 200 milhões. Então, era uma reflexão que eu nunca tinha feito. À medida que você lê, e que você vê pensamentos a respeito daquilo, você cresce, você evolui, você amplia. A nossa ignorância redunda exatamente do fato de você não conhecer. Se a gente, pelo menos, a gente tivesse assim, a humildade, né? De, ao se deparar com alguma coisa estranha, dizer assim, ah, me dá um tempo que eu vou ler, que eu vou me informar, né? Mas a gente não. É como as pessoas que não gostam do Espiritismo e falam sobre o Espiritismo do jeito que pensam, com seus preconceitos, né? Então é isso. Quer dizer, quando você estuda, quando você lê, quando você se informa, o conhecimento, Geraldo, existe aquele gráfico que é traçado uma circunferência e é traçado uma pizzazinha, né? Quanto mais aumenta o raio dessa pizza, mais você vê que você passa a conhecer. Em compensação, você vê também muito mais ampliado o que você desconhece. Sim. Então, à medida que nós conhecemos, nós adquirimos a consciência do que nós não conhecemos. E quando nós éramos piamente ignorantes, a gente pensava que desconhecia pouca coisa. Né? Então é uma sensação realmente muito interessante. Quanto mais se amplia o conhecimento, mais se amplia a consciência do desconhecimento. A segunda pergunta que você me fez é sobre as leis, né? É, se as leis do universo são inteligentes, ou seja, existe uma ação inteligente, ou elas são meramente físicas, casuais? Ô, Geraldo, as leis do universo foram feitas por aquilo que o Espiritismo fala, que é a suprema inteligência do universo. Então, as leis só podem ser altamente inteligentes, né? O acaso, Geraldo, não existe nem no caos. Porque no caos, onde aparentemente as coisas físicas agem, por ainda existe a interferência espiritual. Interessante isso aí, muito bom ouvir isso. É uma coisa que até hoje nós não nos acostumamos, mas os espíritos são muito claros com relação a isso. Nas leis da natureza, os elementais ou os espíritos da natureza atuam. Sim. E nós, e vou lembrando mais uma vez, o teu irmão, o Apoém, está me devendo informações lá do Rio de Janeiro, do cacique Cabra Coral. Eu vou cobrar ele. Eu não cobro o Geraldo, que é o irmão dele. Que coisa, né, João? É, mas ele está nos ouvindo, daqui a pouco você vai ver escrito aí. Eu queria falar um bom dia para o Jair, amigão, que chegou aí também. A Lavínia fez uma pergunta interessante. Ela fala assim, ó, como o Espiritismo explica a transmissão de características genéticas de uma pessoa, já que a vida espiritual é permanente ciclo de chegadas e partidas? Ô, Lavínia, eu vou começar a explicar e vou deixar o Luiz completar. Eu vou falar assim, ó, a genética só transmite características fisiológicas. Quem vem e vai é um espírito. Por exemplo, se a hora que você nasceu, você não pode reclamar do nariz grande porque veio do pai. O nariz grande é a genética do corpo físico. Você pode agradecer de ter vindo daquele pai que permitiu você vir ao mundo. É uma coisa diferente, né? Então, o ciclo é de chegada e partida. A característica genética é só do corpo físico. Quer falar alguma coisa, Luiz? O restante é a que foi obtida com o tesouro que a traça não rói. É isso aí. Existe esse registro no livro Missionários da Luz, na reencarnação do Segismundo, em que o André Luiz fala, tudo isso que o Alan falou é verdade, mas que existem leis físicas que somos inseridos e somos submetidos a elas. Uma delas é a lei da genética. Então, você é colocado dentro de um contexto e essa lei vale para esse contexto. Então, você vai ter a genética dos seus pais. Isso é uma coisa que ninguém foge. Eu vou citar, mas eu prometo que na próxima vez que eu estiver aqui no programa, eu vou mostrar um livro. mas existe um cientista que foi eliminado da ciência porque ele contrariava essa lei da genética. E aí esse autor desse livro prova que essa lei estava no corpo espiritual. Então ele resgata esse cientista que a comunidade científica colocou de lado. Na próxima vez que eu vier aqui, eu mostro esse livro. Voltando a essa pergunta do Luiz, um dos aspectos que me chamou a atenção e que eu tenho me dedicado é entender a mensagem que não foi escrita. Kardec, ao abordar essas leis, ele está falando de Deus fora da religião. Ele está falando de Deus através da ciência. Então, isso fica um ensinamento para todos nós. Ao falarmos de Deus, não precisa ser só uma coisa religiosa, pode ser científica, pode ser literária, pode ser através da arte. Deus se fala de diversas maneiras. E a ciência nada mais faz do que descobrir leis que Deus fez. Exatamente, ele vai decifrando isso. Ela não descobriu até hoje nada que não tenha sido feito por Deus. Alan, a gente lendo a história do mundo, né, vai para lá, para cá, passa uma pergunta na cabeça que eu jogo para você. Ao tomar conhecimento das revoluções geológicas para a formação do globo, o Espiritismo entende que todos esses fenômenos tinham por objetivo final a recepção do espírito imortal, da criatura humana? Eu acredito que sim, Geraldo. Pelo que a gente tem conhecimento, eu até falo assim que eu acredito que sim, porque é meio difícil da gente afirmar algo que a gente não sabe de verdade, né? O que ia acontecendo e qual era o objetivo. Mas, acredito eu, por evidências de leituras, por constatações de várias mensagens que nós recebemos, acredito eu que sim, que tudo era um preparo para a chegada do espírito no mundo, né? E essa chegada do espírito no mundo, ela talvez seja a grande finalidade do planeta, né? O planeta ter por finalidade essa chegada, né, no mundo do espírito humano reencarnado, né? Então, assim, E veja que os movimentos, né, ainda não pararam, né? Ainda há muita acomodação na Terra, ainda há muita placa sendo sedimentada, recolocada. Há muitos acontecimentos ainda, veja os terremotos, os furacões, os vulcões, né? São muitos movimentos ainda que acontecem. E não é só para a chegada do espírito humano na Terra, mas como também é para o desenvolvimento nosso, né? Tecnológico, em habilidades, para aprender a lidar com essas novas situações. São sempre formas de engrandecimento do ser humano aqui na Terra. É exatamente isso. Eu entendo que o ser humano talvez fosse um dos grandes objetivos, né? Existem outros objetivos que muitas vezes não conseguimos absorver, né? Viu? Deixa eu dar um abraço aqui para o Cícero de Franca, que ele falou que o programa lá chega muito bem. Ah, que ótimo. Obrigado, Cícero. Luiz, Educação do Espírito, Introdução à Pedagogia Espírita. Quem é o autor, Luiz? Walter Oliveira Alves. Muito bem, muito bom. É esse livro aí, Luiz? Esse livro. Eu vou fazer uma live para a M sobre esse livro no dia, acho que é dia 16 de outubro. Ah, sim. Luiz, encadeando uma pergunta na outra. No concerto dos mundos, o planeta Terra é considerado jovem ou antigo? Qual a importância desse fato para o espírito que vai reencarnar aqui? O planeta Terra é considerado um planeta jovem. O planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos da sua formação. O universo tem 15 bilhões. Então, você vê que ele não chegou nem à meia-idade, né? E a importância do espírito que vai reencarnar aqui depende do nível desse espírito. Se ele vier como missionário, é importante que ele saiba, e ele sabe, né, do nível de conhecimento e de estrutura das pessoas que estão se desenvolvendo aqui. Aqueles espíritos evoluídos também é importante, porque eles vêm com a consciência de que estão vindo para um planeta de provas e expiações, e o sofrimento impera aqui, por uma razão muito simples. Aquele espírito mais evoluído que aqui esteve, ele se referiu a nós assim: perdão, porque eles não sabem o que fazem. São crianças. Então, a compreensão nossa sobre o nível do nosso planeta é fundamental. Nós ainda somos cheios de mazelas. Então, alguém nos fecha no trânsito, a gente xinga, porque ainda temos esse ímpeto no coração. Isso é interessante e é bom, porque isso nos leva à reflexão. Espera um pouquinho, ele tomou essa atitude que eu não tomo, mas a minha atitude também está errada, que eu tenho que me desfazer dela. Então, a reflexão, Geraldo, ela nos leva à evolução. Nós não temos que ter vergonha, nós não temos que ter medo de encarar as besteiras que a gente faz. Mas a gente deve ter o senso crítico de perceber as besteiras e refletir sobre elas. Na reflexão, você vai perceber onde você se encontra. E refletindo sobre ela, você sabendo onde você quer chegar, isso te leva a uma mudança de comportamento. Agora, nós espíritas temos que ter um entendimento comum. Nem todo mundo faz besteira porque quer. A grande maioria faz besteira porque... Eu não queria falar isso, mas não tem outro tempo, porque é besta ainda. Porque é ignorante. Então, nós temos que entender assim, existem muita gente que ainda faz besteira, mas não é mais besta. Ela está fazendo força para se transformar. E ninguém, não existe milagre. E não existe milagre nem na nossa transformação. Nós adquirimos o conhecimento que nos dá consciência, e aí, através do evangelho, através do estudo, através dessa consciência, nós procedemos à transformação, que às vezes demora séculos. Então, quando a gente critica, por isso que Jesus disse, não julgueis. Porque quando nós julgamos, nós não sabemos se o cara é besta total ou besta parcial. Né? E a gente julga de uma forma muito, muito rigorosa. Falta misericórdia. Sim, então, que a gente entenda que todo mundo está aqui em erro, parcialmente errado, e existem pessoas que já se conseguiram dominar e se transformar. Né? Então, que nós sejamos parcimoniosos dos nossos julgamentos. Luiz, quando eu fiz essa pergunta para você, a imagem que tinha na minha cabeça, assim, se amanhã eu falo assim, Alan, você vai ser internado, qual que é o primeiro pensamento que o Alan tem que ter? Eu estou doente. Só é internado quem está doente. Então, se você vai reencarnar no mundo, é porque você é um espírito doente. Você está vindo aqui para um mundo de provas e expiações por causa de quê? Porque você tem várias doenças mentais, psíquicas, e necessita desse tipo de mundo. Então, a primeira tomada de consciência é que, ó, você está indo para a Terra. Você não está indo para um mundo feliz. Se você está indo para a Terra, é porque você tem muito problema a resolver. Então, foi isso me passou pela cabeça foi quando eu fiz essa pergunta a você. Agora eu pergunto ao Alan. Alan, essa pergunta que eu fiz é fruto de alguma observação. Às vezes a gente observa as pessoas comentando sobre a formação dos mundos. E assim, durante as milhares de revoluções geológicas do planeta Terra, tudo o que aconteceu, esse processo acontecia numa imensa solidão no universo, em silêncio, sem ninguém do lado? Ou esses processos eram dirigidos por inteligências superiores? Porque a descrição que você vê nas pessoas parece que é um fenômeno que está acontecendo num espaço que não tem nada, não tem ninguém do lado, e aquilo está acontecendo. Isso acontece na solidão do universo ou esses processos são dirigidos? Esses processos são mais do que dirigidos, são coordenados, dirigidos, são acompanhados, cria-se muita expectativa no plano espiritual. Tudo isso segue uma ordem maior do que a gente pode até imaginar, né? Nós temos dois livrinhos lá, A Caminho da Luz e O Consolador, que falam bastante sobre isso, né? Sobre a coordenação de espíritos de escola aí, né? Nesse processo da formação do globo, das formações geológicas, nos movimentos, né? O Luiz podia até falar um pouco da questão dos elementais. Ele gosta bastante desse assunto, né? Olha lá. Gabriel Delane. Eu tenho esse livro. Que justamente fala da existência de espíritos dedicados às movimentações geológicas. E não necessariamente são espíritos evoluídos, muito pelo contrário. São espíritos simples, né? Mas coordenados por espíritos bastante evoluídos, né, Luiz? Sim. Esse livro é muito interessante, que ele fala, inclusive, de tudo isso que a Gênesis está abordando, né? E é interessante, principalmente, para a gente entender o seguinte: se existem leis que presidem alguns movimentos, quando essas leis estão funcionando e são naturais, quer dizer, não existe a presença de espírito, né? É como você bota um bolo para misturar. Quer dizer, a máquina está fazendo aquela função, né? Agora, existem colocação do recheio, existe colocação de elementos ali que precisam ser inseridos e não ser deixados à revelia, né? Por exemplo, nessa formação, formou-se a Terra e formou-se planetas completamente estéreis, né? Então, sem sombra de dúvida, para a formação da Terra, houve muita elaboração e muita presença espiritual no sentido de que aqueles ingredientes fossem colocados na hora certa. Perfeito. É realmente uma coisa muito bonita, né? Perfeito. Então, a presença espiritual, ela se faz sempre que há necessidade da inteligência intervir. É isso que Deus está fazendo. Está nos preparando para, como seres inteligentes, nós ajudarmos a evolução do planeta. Luiz, você, eu acho que até já deu meia resposta da pergunta seguinte. Porque a gente observa que muitas pessoas falam assim: a vida vai seguindo um destino, que parece uma coisa inexorável. Então eu pergunto a você, e é uma pergunta que eu vi isso no livro da Dança do Universo, do Marcelo Gleiser: Deus interfere modificando a história dos seres e das coisas, ou ele se manifesta na lei que se expressa inexoravelmente no universo? Existe essa interferência ou a lei se encarrega de fazer tudo? Ô, Geraldo, existe uma lei. Agora, essa lei é supervisionada. Você sabe que existe um destino de cada um de nós, mas esse destino não é automático. existe um livre-arbítrio. Então, de acordo com o movimento nosso, esse destino se cumpre ou não. O irmão X, ele conta a história de um espírita, Chorão, que ele perdeu o dedo. Aí, lá numa reunião, onde o mentor espiritual se manifestou, ele reclamou, né? Poxa, eu me acordo cedo, eu vivo para esse centro, e olha só o que me aconteceu, perdi o dedo. Aí o mentor falou, estava programado para você perder o braço, mas por tudo isso que você faz, a coisa foi minimizada e você não precisou perder o braço, perde só o dedo. Entendeu? Quer dizer, então, o nosso movimento, ele tem que ser sempre positivo. O que é um movimento positivo? Diante da dor, a resignação. Não é você sentir uma coisa negativa e deixar o barco rolar. Tudo que você puder evitar de negativo, você tem que procurar evitar. Você tem que procurar mudar. Agora, se existe alguma coisa que você faz todo o esforço e não consegue mudar, resigne-se. A gente conhece tanta história e é uma coisa tão comum de carinha que quer ficar rico. Ou ele faz de tudo para ficar rico e a riqueza não vem. Né? A doutrina espírita nos coloca de uma forma muito clara isso. Ô, carinha, será que você sabe lidar com a riqueza? Sim. Será que a riqueza não vem, que é para te proteger? Eu tenho um amigo meu que ele está esperando os 60 anos aí. Hein? Mas até hoje ele não conseguiu ficar rico porque para botar um freio nele. Né? Então, que a gente aprenda, que a gente entenda. Por isso que esse meu amigo fala que ele é feliz, porque ele entende. Entende? Embora ele não fique rico, ele entende, ele compreende. É isso aí, Geraldo. Interessante, Luiz. Agora, essa próxima pergunta, eu acho que eu peço a atenção de todos, que eu achei muito interessante. No livro aqui, a Gênesis, tem uma nota do rodapé, que eu fiz um resumo, e depois eu faço a pergunta ao Alan. Numa nota de rodapé, Kardec conta a seguinte história de um fenômeno que ocorreu no México em 1750. Eis a história. Quando uma região fértil e bem cultivada perto da cidade do México desapareceu após muitos tremores que se repetiram sem cessar durante 2 meses, a região sumiu. Após uma violenta convulsão, o terreno se elevou 120 metros de altura. Mudou o panorama daquela superfície. Muita coisa que tinha na região sumiu, inclusive o curso de 2 rios, que surgiram muitos e muitos quilômetros depois de onde estavam. Então, você imagina um lugar extremamente fértil, com plantações, coisas maravilhosas, 2 meses de terremoto e aquele terreno some e se eleva 120 metros. Alan, como o Espiritismo compreende esse fenômeno ocorrido no México? Ai, Geraldo, você traz umas perguntas interessantes. Meu amigo. Interessante. Eu sei lá o que aconteceu no México, né, cara? Você sabe que é muito fácil até de explicar, né? Só para deixar claro pro Geraldo aí que ele estava em dúvida, né? Na minha tradução, que é do Guilom Ribeiro, também tem a mesma nota, é a nota de Allan Kardec, tá? Sim, então, essa passagem aí é de Allan Kardec, ele que cita essa passagem, tá bom? E olha que interessante, eu tenho anotado aqui na minha Gênese que em 29/11/2015 estávamos comentando essa passagem no programa Visão Espírita. Então, há 6 anos atrás, nós estávamos falando dela. É muito interessante, porque o que acontece? os fenômenos, né, os fenômenos geológicos, eles têm um porquê de acontecer, né? Vamos falar assim, as pessoas que estavam no lugar errado, né? O fenômeno ia acontecer de qualquer jeito, né? Uma vez estava o Luiz no Chile lá, ele acorda com a cama tremendo num prédio. O que que o Luiz está fazendo no Chile? Azar dele, né? O fenômeno ia acontecer, Geraldo, o fenômeno ia acontecer. Então, todos esses fenômenos têm uma razão de ser dos movimentos geológicos naturais do planeta Terra, né? É muito triste morrer pessoas que perderam tudo, perderam a família inteira, né? E perderam a vida. Mas é um acontecimento necessário para futuramente ali acontecer outras coisas. São movimentos naturais do planeta. E a nós é dado o quê? A oportunidade de vivenciar com eles aquele movimento, aquele acontecimento, estando lá ou não estando lá. São fenômenos naturais, não tem o que a gente fazer. O que a gente pode aprender com eles. Por exemplo, nós já falamos aqui, hoje os Estados Unidos têm como detectar tsunamis. Muito tempo antes dele acontecer de verdade. Por que essa tecnologia não está na mão de todos os países que podem acontecer tsunamis? Então, você vê quanta coisa que nós temos que aperfeiçoar. Né? O homem, já foi dado a alguns homens a capacidade de antecipar aquilo para que ninguém morra. Por que que está morrendo gente ainda? Porque há um egoísmo e uma vontade de capital que eu tenho que vender essa tecnologia se o país não puder comprar. E aí vão continuar morrendo pessoas pelo tsunami. É mais ou menos isso. Então, assim, por exemplo, Geraldo, só uma parte. Seria interessante pesquisar na internet como é que está essa região hoje. Sim, em 1700 e pouco, casou todo esse rebuliço. Você vai lá agora, você vai ver que tem boi pastando, está tudo normal de novo. Pois é, né? Exatamente, é interessante. No primeiro momento pode ter sido ruim, mas depois ficou bom, né? Exatamente. E Alan, exatamente isso, né? Você disse uma coisa interessante, como tem na Ilha das Canárias agora aquele vulcão. O ser humano colonizou um lugar que não era para colonizar, né? Ali é um lugar de alto risco, né? Mas a pessoa coloniza, está sujeito à própria natureza. A natureza é assim, não tem o que fazer, né? Pessoal, 10 horas e 58 minutos. Vou deixar as últimas perguntas para o próximo programa. E entendo que o programa foi muito interessante na medida que vimos Deus de uma outra forma, em que novas nuances da doutrina espírita se apresentam a todos nós, para que toda leitura seja feita sempre com calma, estudando, ouvindo as pessoas certas, né? E a gente trocando informação. E é muito interessante a gente incentivar o nosso ouvinte a fazer perguntas, a interagir. Eu acho que um dos momentos mais brilhantes do programa é quando vocês interagem, quando vocês perguntam, que são coisas que fogem de um script aqui. E é interessante ouvir o Luiz, o Alan, a gente comentar, e o programa ganha mais vivacidade, né? Mais dinâmica. Muito bem, 10 horas e 59 minutos. Luiz, suas últimas palavras para o programa de hoje. Na próxima semana, no próximo domingo, eu estarei visitando a minha irmãzinha lá em Marília. Oh, que bom. Isso, eu poderia tentar fazer o programa de lá, né? Mas o nosso querido amigo Wilson, ele está aqui, então ele vai me substituir, e é uma oportunidade para o Wilson se inserir, né, no nosso programa, participar mais vezes. E na segunda-feira seguinte, eu estarei aí em Santa Bárbara, eu vou ver o Parque dos Ipês à noite. Eu estarei no Centro Espírita Batuíra, fazendo a palestra da noite, tá? Um abraço a todos, que Jesus continue a nos abençoar e que nós possamos sempre agradecer essa bênção de hora e meia que passamos junto ao seu Evangelho. Obrigado e um abraço a todos os nossos queridos. Seja bem-vindo a Santa Bárbara. Alan, suas últimas palavras, Alan. Olha, eu comecei aqui a pesquisa que o Luiz falou, né? E estou achando já algumas coisas aqui, tá? Do rio que sumiu no México. Então, nós vamos pesquisar, viu, Luiz? Eu gostei da sua ideia. E eu já estou achando aqui os fiozinhos para costurar esse tapete aí. Deixa comigo aí. Eu vou procurar. E como o Wilson vai estar presente também, Alan, aí ele já projeta imagens do dado atual. Vai ficar muito interessante. Vai ser eu vou legal. Ver lá de Marília. Eu vou procurar isso aqui, vou procurar isso aqui. Um abração a todos os presentes hoje, meus queridos amigos, né? A Beatriz ainda, só para fechar esse assunto, ela fala assim, vamos pensar como eram as pessoas que lá habitavam e como elas mudaram ou não, o que aquilo serviu para a evolução coletiva. É isso aí, Beatriz. Essa é a ideia de todo movimento geológico no planeta, né? Veja aqui no Brasil aquele estouro desse rio agora aí aqui em Minas, né? Que matou um monte de gente também. Então, assim, são movimentos que levam a uma mudança nas pessoas ou não, né? E enquanto isso ainda for necessário, os movimentos vão continuar acontecendo. Uma ótima semana a todos. Muito bem, meus amigos, agradecemos a participação de todos. Vocês são muito importantes, o programa existe por vocês. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.